0, o vento 090 graus com 09 nós. Cresce e decola, o 6402. Autorizado então, Vitória da Conquista, nível 260, decola da 17 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto Vitória da Conquista. Controle 119, decimal 8 e aciona 5127 no transponder. Bevito, correto, só me confirma o pátio para o B? Sim, transfere agora a torre em 118.95 para acionamento, táxi, decolagem, bom voo, Serra Novembro, Bevito. Confirmando o Sierra November Victor? Isso. Reposte para o táxi, Sierra November Victor. Centro Recife, frequência 1288, boa viagem. Serra, controle. Gente, Juliette Serra, mantém o nível 085 a 60 milhas sudoeste de Salvador. Serviço radar terminado, chama agora centro Recife, frequência 1251, boa viagem. Caso alternado, 1288. No 8.95, ajuste 1012, um bom voo. Principal Índia, ponto de espera 1895, obrigado. Até daqui a pouco. 288, alternado. Uno 642, decolado Salvador 248, chama o controle em 119.8, desde já, Feliz Natal. Temos 8, Feliz Natal aí, muito obrigado, bom trabalho, 1642 da Gol. Bruni, Salvador, boa dia, Gol, 1642. 642, contato radar, subnível 390, perfil PUC. 390, perfil da PUC, Caju, 9642. Após posição bridge, onde intercepta Peslu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5152 no transponder. Boa, Tripe 5384, destino, pode esperar pronto. Tripe 5384, vento 100 graus, cono 09, autorizado a alinhar e decolar, pista 10. Alinha e decola na 10, Tripe 5384. Espere 118.95, ajuste 1012, um bom voo. Serra Alfa, na escuta? O destino Serra Novembro Delta Hotel, poderia me confirmar a radial ideal de saída e quantas milhas se afasta de Salvador? Sim, Juliette Sierra, November Victor, táxi via pista, reporte sobre a cabeceira 17, pronto. Radial 030, 295 milhas, afastado de Salvador. 00, copiado então, autorizado para Salvador, Sierra November Delta Hotel, de Salvador para Sierra November Delta Hotel, inicialmente restrito a 1.000 pés até liberação do controle para o nível 105. Decola da 17 com curva à direita via corredor Axé. O controle em 119 decimal 8, a torre em 118 decimal 95 e aciona 5122 no transponto. Táxi. Informa a autonomia, por gentileza. Center. Tipo 5384. Decolado Salvador 51, no controle 119, décima 8, bom voo. 98. Até daqui a pouco, obrigado. 5384. Até. Bom dia, Tripe 5384. Descolada. Boa, escuta. Tripe 5384, suba para o nível 90, perfil Puka. Manda 90 na Puka, 5384. Delta Sierra Alfa, reporte quando pronto para o táxi. Dois, dois, três, passa nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 1288, boa viagem. 1288, boa. Puka, Jamo, Aracaju, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5120 no transponto. E o 5973 correto, parte 3, chama pronto para o pushback acionamento. November Victor, decolador 54, controle 119, decimal 8, bom voo, desde já, Feliz Natal. Gente, controle 119,8, grato, bom dia, Feliz Natal também para você. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Sierra Nevada Vito, passa 1.500, perfil Arbor. 260, suba para o nível 260, perfil Arbor. 260, perfil Arbor, Sierra Nevada Vito. O Serra Novembro Evita tem condições de cruzar o nível 100 antes de 15 milhas de Salvador? Afirmo. Gente, estou para o nível 260. 260. 642, passa nível 170. Chama o centro Recife, frequência 12685, boa viagem. 2685, uma boa, 9642. Salvador, Azul 4234, posição 8, pronto para puxar o acionamento. Azul 4234, posição 8, chama pronto, táxi, está livre acionamento. Posicionamento lá, táxi, 4234. Confirmando, por gentileza? Desce a Alfa, pronto pro táxi? Repórter no ponto, espera táxi aí, papá. O altímetro no 0 no 2. Para o táxi azul 4234, altera a Caju 3:20, 112 agora. 102, 3:20 e confirmando alternativa? Alternativa é Aracaju e são 112 agora, segundo o fundo dele. Gente, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste 1012, um bom voo azul 4234. 2, autorizado, parte principal, Índia, considerando no 0, chama 2, 9, 5, 4, 3. Obrigado, bom dia. Gol 922, pode prosseguir o procedimento? Sim. Sim, para o controle. Ah, o gol 922 para, né, prosseguir o procedimento. Isso é para 2000 pés, o altímetro no 0 no 2, informe no localizador. 2000 pés no 0 no 2, o 922. Índia, ponto de espera, torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste 1012, um bom voo. Controle Salvador, bom dia, Xangar 6312, 210 ao 150, formação Golf, transfere. Xangar 6312, desça para nível 050 na chegada, Mário, estou o time, no 012, visão a Serra D'Água. 050 ao 150012, vou chamar 6312. Rodão 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Brite, onde intercepta o Peso 1-6 e sai conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19.8 e aciona 5-1-6-3 no transponder. Autorizado então 340 para Guarulhos, decola da 1-0, curva direita, primeira da El, Leda, Brite, Peso 1-0, é a primeira aerovia. Controle 119.8, 5163 ao transponder, 3179. São 3179, apenas confirmando o perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge. Após Bridge, voa direto via Upper Zulu 16 e após conforme a rota do plano de voo. Afirmativa, Upper Zulu 16, 3179. Correto, portão 612, chama pronto para o inspecionamento. São 3179. Reportará 3179. Rio, Rio 5973 ali mantém, capiceirão no zero. Reposte para o táxi, o Mike Charlie Alpha. Informe de autodescida, ajustou o time, estou no 02, visão a Serra D'Água. Ok, direto na proa de Golf, estou para confirmar está ciente com a informação Golf. Gente. Azul 4234, decola de Salvador 04, chama o controle em 19.8, bom voo. 19.8, bom dia, 4234. Afirmativo para Romeu Delta, Serra Alfa, autorizado a decolar de pista no 7, o vento 090 graus, com no 0 nós. 3 mil pés, soltímetro no 02, reduza para 180 nós. Azul 4299. 3 mil pés no 02. Reduzindo 1809, azul 429. Controle Salvador, bom dia. Azul 4234, Puca, passa 2000. 4234, contato radar, sobre nível 350, perfil Puca. 350, perfil Puca, 4234. Gostar, reposte no ponto, espera, táxi aí, papau, altímetro 1012. Contará, pode esperar, tá. Romeu Delta Serra Alfa, decolado Salvador 05, ingressando agora à direita pelo corredor Axé, chama o controle, 119.8, bom voo. 119.8, bom dia, bom trabalho, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, até o papai Romeu Delta Serra Alfa. Delta Serra Alfa. 922, passando externo embaixo travado. 1922, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus com 11 nós. O altímetro no zero, no 2. Voo no 922. Livre pouso, 922. Ingresso, 9 milhas vidas. Novembro dia 20, ali mantém cabeceira 17, táxi via pista. Ali mantém estação pela pista, Rio 5973, decolado desde Salvador ao 06, chama agora o controle 119.8. Bom voo, desejar um Feliz Natal a toda a família Rio. 198 graus, bom serviço para você e Feliz Natal para todos. Passo 4299, é o número 2 para aproximação. Positivo, número 2 para aproximação, desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000 pés, Guarumaná, 4299. Salvador, bom dia, o Rio 5973, decolou na sua escuta. 5973, contato radar, sobre nível 310, perfil Fuca. Perfil Fuca, 6310, aí. 384, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 12685, boa viagem. 2685, 5384, boa. Taxi Oscar, altímetro 1-0-1-2. Esse repostará Oscar, o taxi Oscar. Papá, corrigindo, taxi Papá. Vem da Baeté, reporta na Papá, altímetro 1-0-1-2. Esse repostará da Papá, o taxi Oscar. Capatão Bravo, que Luiz, que informação Golf confere, confirma o local do sobrevoo? Ciência atualizada então, Salvador, toque remetido em Vera Cruz, o nome o Pés, decolagem da 1-7, curva direita, via corredor Axé. O controle em 1-1-9-8, torre em 1-1-8-9-5 e aciona o padrão 0-1-1-6, Bravo que Luiz. Bravo que Luiz, correto, pátio 4, 2 no POB, para acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere, o ajuste 1012, um bom voo. Total 9911, gente da Golf, pronto para copiar a Fortaleza. Bravo que Luiz, que é pós-pro táxi. Siga. Serra Novembro Vito, passa nível 230. Chama agora o centro Recife, frequência 1288. Boa viagem. Recife 1288, muito graças a Deus. Serra Novembro Vito. C663, desça para o nível, desça para 4000 pés. 4663. 9, controle 119.8, bom voo. 19.8, grato, bom dia. 60050. C63, 1-2, desça para 2000 pés. Altímetro no 0-1-2. 2000 pés com 1-0. 1-2, o Xanero 63, 1-2. Delta Serra Alfa, voe direto. Entre, livre até a troca. Negativo, mantenha 1000 pés inicialmente. Xanero 63, 1-2, informa o tráfego, posição de 1 hora, 12 milhas, rumo noroeste. Batendo 1000 pés, aeronave Bravo Eco 36. Gente, o Xanero 63, 1-2. Tô muito bom dia, papapá, novembro, dia Vitor. Novembro, dia Vitor, sobre o nível 400, perfil da El. 400 no perfil da El. Passando 160, azul 4234. 1-0 com primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador, 1-1-9-8, torre 1-1-8-9-5. Aciona 5171, total 9919. 310 Fortaleza, do ponto do 19 Bangu, direto para Buco, direto para Fortaleza, decolando pista 10 com a primeira curva esquerda, 198 controle saída, 1895 a torre, 5171 outra fonte, total 9911. Total 9911, correto, chame pronto para puxar o acionamento. Chamaria para o puxar o acionamento, 9911. Salve Salvador, até 3179, com 210 a bordo, 329 de autonomia, alternando Galeão para o táxi. TAM 3179, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. Ponto de espera da pista 10, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 10 no 2, tem um bom dia. Ok, via Pátio, Índia, Bravo, ponto de espera da 10, torre 118,95, TAM 3179. Serra Alfa, sua para o nível 1 no 05. O vento em Salvador 080 graus com 09, autorizada a colagem pista no 7, Mike Charlie Alfa. Antes da Juliette. 1922, visual com Airbus Delta no táxi. Afirmo. Dando passagem ao mesmo, ingresso via Juliette, gate 03. Via Juliette para o 03, o 1922. Charlie Alfa, decolado Salvador, 1-3. Da presente autorizado curvamento, cruzamento do campo. Gente, já iniciando o cruzamento, Marcelo. 1-7, reduz a velocidade para 230 nós. Reduzindo para 230, 5-2-7. 9, táxi via Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette, pro 09, nosso 439. 3-0-1-5-0, para o 3-1-0. 5973, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1-2685, boa viagem. 2685, graças a Deus. Desde lá, um feliz Natal, Mike Charlie Alpha. A gente vai cumprir pra cima da mão, me chamando 1198 controle, grato, bom Natal aí pra vocês, bom dia. Sou Salvador, tá 3179.010, tá pronto. 3179, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 100 graus com 09 nós. Aí decola 3179. Mike Flat, Romeu, mantendo quietos pés. Oxa, né, 6312, W2, NS, gente, Marcos Juliette Romeu, cuzão, Oxané 6312, informa o tráfego, posição de 12 horas, uma milha, mantendo 500 pés, tráfego helicóptero. Gente, Oxané 6312. Juliette, aproximação, chame torre 10895, compouso, Oxané 6312. 1895, boa. Controle, bom dia, Papatango, Mike Charlie Alpha, passando 3000. Mantenha 3000 pés, Mike Charlie Alpha. Vai manter 3000, Mike Charlie Alpha. Zip 5217, controle? Vai, escuta pra você. Forma o tráfego, posição de 2 para 1 hora, 7 milhas, rumo sudeste. Posição sudoeste, cruzando o nível 080 para 4 mil pés, aeronave Airbus 320. Delta Serra Alfa, controle. Tomar os chimados para pouso. Controle, bom dia, está 3, 1, 7, 3, 1, 7, 9. Controle Salvador, bom dia, está 3304. 3304, bom dia, sua identificação, autorizado, chegada da ponte, desça para o nível 060, ajuste no 02. 663, está no controle. 63, prossiga. Paulo Tráfico, posição de 11 horas, 8 milhas, rumo noroeste, mantendo 3 mil pés, aeronave Embraer 121. Positivo, monitora de pés, obrigado, 363. Mike Charlie Alpha, controle. 3304, informação voo. Prossiga, Mike Charlie Alpha. Paulo Tráfico, posição de 2 para 1 hora, 6 milhas, rumo sudoeste. Usando agora o nível 060 para 4 mil pés, aeronave Airbus 320. Está visual, contrato do Mike Daniel. Primeiro. Controle, bom dia, está 3179. Controle, está 3179. Tango Bravo aqui, Luiz, tentando ser a turbulência do Airbus da Oceaner. Tem lei de colagem da 17, vento 100 graus, 10 mais. Dois vigilantes radar. Monf 6000-1902, está 3304. Opa. Controle, bom dia, está 3179. 79, contato radar, sobre nível 340, perfil da El. Afirmativo, 340. Cara, chamando o cara 500. Take off, client, replay. Novembro de aviso, passa nível 160. Chama agora o centro Recife, frequência 1251, boa viagem. 51, grato. É 312, no solo 09, livre direita via Golf, chame solo em 121, decimal 9, bom dia. Direita Golf, 219, bom dia. É 4 milhas rumo noroeste. Mantendo 3 mil pés, aeronave Embraer 121. Transiente 5217. 4.000, 3.000, 3. 3663, tráfego superado, desça para 2 mil pés, estoutímetro 902, informe no localizador. Câmara Lock, 2 mil pés, 1012, 4.663, tanto. 5217, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 5217. Tango Bravo, tudo isso que declarou de uma sorte, curvando direita para o corredor Axé, mantendo 1 no meu pé e na sua esquerda. Bravo, tudo isso que prossiga no corredor Axé. Seguindo Axé, Bravo, tudo isso. Fazendo 1 para o táxi com 3 após, alterna Natal, com 3 horas de autonomia. Confirmando o PAB? 03. Total 9911, táxi via Pátio Uno, Índia, Bravo, ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste no 012. Um bom dia. Índia, Bravo, 1895, total 9911, ajustado 10012. Solo Salvador Ocean Air 6312, Cibruna Golf está na Alfa. Bom dia, Xaner 6312, táxi via Alfa, Juliette, gate 10. Alfa, Juliette, gate 10, ou Xaner 6312. Confirma que vai haver follow me para o 10? Confirme, não compreendi. Será balizado pelo follow me até a 10? Não, não, esse procedimento ainda não está sendo feito e... Pode prosseguir normalmente. Normal para o 10, Oceaner 63. Atualizador, Complete aproximação, chame agora a tua, 0895, bom pouso. 895, obrigado, sou 3663. Autorizado, decola da pista 17 com primeira curva à direita, corredor Axé. Controle Salvador, 1-19-8, torre 1-8-95. Aciona 0125, Mike Eco Delta. Bom dia, continue a aproximação, aguardando contato visual, o ajuste na 0-1-2. O vento Salvador, 1-1-0 graus, 1-0-2. Acionamento de táxi, chame a torre 1-8-95, bom dia. Opa, um abraço. 3304, reduza a velocidade para 230 nós. 3663, tráfego avistado, check train, livre pouso no 0, vento 1-1-0 graus, 1-0-2. Livre pouso no 0, tenha checado, tá 3661. Mantendo o ponto de espera, total 9-9-1. Total 9-9-1, bom dia, mantenha o ponto de espera, 1-0. Mantendo posição, 9-9-1. Trip 5217, estabilizado no localizador. Frente aproximação, chame 2-18-95, com pouso. Obrigado, 2-18-95. 3179, passa nível 150, chame o centro Recife, frequência 1251, boa viagem. 251, grato, bom dia. Para 2010, o estou tímido no 012, informe o localizador. 2012, gol 1605. Total 991 no visual com Airbus da Tana, final do 0. Positivo. Após o pouso mesmo ali, mantém cabeceiro no 0, decola fica autorizado pela torre. Positivo, após a passagem está livre alinhar. 9-9-1-1. Seixo, tá 9-9-1-1, após a passagem do Airbus Jatani, mantém cabeceira no 0. Afirmativo, alinhar e manter a passagem do Airbus, 9-9-1-1. 1-2-8-8, boa viagem. Serviço radar terminado, Deus do céu. Mas não é o centro Recife, chame o mesmo em 128.8. Caso negativo, aí sim o senhor retorna para Salvador. Bom dia, vai ter que levar na próxima. Agilizando, libere na Fox. Segue agora se aproximando de Mata Escura, senhor. Permanece aqui na Angélica. Permanente na sua escuta. Copiado, na escuta permanente, Mata Escura. 3304, desço para 2010, ajuste no 012, reporte avisado no LF. 2012, vai chamar estabilizado, então 3304. Metri. Está iniciando agora o solo, Lena, 2129, bom dia. 219, bom. Está 1991, vento 1, 10 graus, 109, livre decolagem da 10. Livre decolagem, 9911. 3663, livrou. TAM 3663, táxi via Alfa, Juliette, gate 2. Alfa, Juliette, pro 2, TAM 3663. Base, início de redução, 1809. Estratégia de tráfego agora, posição de 11 horas, 5 milhas, aeronave mantém 2 mil pés com 190 de ground. 3304, reduzindo 1809. Janeiro 6225. Janeiro 6225, pronto para cópia? Afirmativo, senhor. Chanel 6225 para Brasília, nível 320 autorizado, decola da pista no zero, com primeira curva esquerda, na saída Momo, Nizza, pós Nizza direto Fuidu, Ampere Whisky no zero, Baian, Whisky 1. Controle Salvador, 19.8, Torre 18.95, aciona 5404, no Chanel 6225. Ok, o Oxanel 6225 recebeu a mensagem pré-cortada. Poderia repetir novamente, por favor? Afirmativo. Para Brasília, autorizado nível 320, decolagem da pista no zero, com primeira curva à esquerda, saída Momo, Nizza, após Nizza, Puido, Ampere Whisky 1 no zero, Baian, Whisky 1. Controle Salvador 119.8, Torre 118.95. Aciona 5404, Oxanair 6225. Ok, Oxanair 6225, entendeu, autorizado Brasília, nível de voo 320. Decola da 10 com curva esquerda na subida Momo até a posição Lítia. E, após Lítia, Buído. Uniforme Zulu 10 até Baian, depois Whisky 1. 119.8 é o controle, 118.95 é a torre, 5404 é o transponder. Correto, confirmando Momo, transição Nizza e após Baian, Upper Whisky 1. Com o Xenair 6225, chame pronto para o acionamento. Ok, 6225, chamarei para o acionamento. Papapá, Mike, Eco Delta, o ajuste no 0113, reporte no ponto de espera da OSHA para ingresso na 17. Trip 5217, táxi via Alfa Juliette, gate 3. Alfa Juliette, gate 3, 5217. 9605, livre pouso na 10. 9605, sai forma ajuste no momento na 012. É. Tráfego TAM 3304 está interceptando o localizador agora, visual com campo. 3304, completo de aproximação, torre em 1895. Torre 1895, obrigado, até mais. Mike Juliette Romeu, confirma a altitude. Mike Juliette Romeu, confirma a altitude. Mike Charlie Alpha, chame Recife, a frequência 128.8. 128, Mike Charlie Alpha. Está autorizado, ingresso 17, porta alinhada e pronto. Mike Juliette Romeu, controle Salvador. Mike Juliette Romeu, prossiga. Informe sua altitude. Tá mantendo agora 1000 pés, senhor. Nesse setor, 500 pés a GL. 500 a GL, Romeu, e já esperado pelo gol, pela outra. Estimativo, copiado. Travada, aguardando pista livre. Já está abaixo travada, aguardando pista livre na sua escuta 3304. Mike Eco Delta mantém a posição, aguarda autorização para decolagem, informe tem um tráfego para pouso na 10 que já passou os testes. 05 no solo aos 32, livre direita via Fox, chame solo, ano 2019, bom dia. 2019, bom dia. Ano 3304, vento 090 graus, 129, livre pouso na 10. Livre pouso, pista 10, está 3304. Lima Oscar Sierra, vai manter o 080 até interceptar a chegada. Amã, após, está autorizado a seguir para 4000 pés. 10, 12 é o ajuste. Salvador, Chané 6225, voltando. Aqui é o Delta, tentando as cheiras de fluência do Airbus da TAM. Livre decolagem da 17, vento 080 graus, 122. Após Cuído, Uniforme Whisky 10, até Baian. Após Baian, Uniforme Whisky número 1, confirme. Aguarde o 6225 confirmar se chegou alguma modificação de rota aqui pra gente. Porque em princípio o repetitivo tá com essa rota, mas agora eu recebi informação aqui de que pode ter alguma modificação. Vou confirmar com o centro. Afirmativo, a nossa rota prevista aqui no plano seria Elefa e Uniforme Zulu 17 até a Pina. Afirmativo, a gente vai confirmar com o centro, só um minuto. Estou aguardando, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia. TAM 3304, livrou na Foxtrot. TAM 3304, táxi via Alfa, Juliette, Gate 5. Alfa, Juliette, Gate 5, TAM 3304. Lima Serra, curva à direita na proa 130, sinal de 5 milhas, sinal, pista no 7. Direita 130, 130. 9.8. Estava na 119.8. Seguir para 4.000 pés e aguardamos a modificação de regras. Controle Salvador, bom dia, o papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, 1 no meu pé, direto Manati, reporte 20 metros. Vai tirar 20 milhas, o Mike Eco Delta. Mike Select Romeo, controle, prossiga. Total 9911, chame agora o centro de Recife, 12685. 12685, 9911. Confirmando, realmente tem uma CHG, a rota, a autorização mantém nível 320, a rota Upper Zulu 17 até a Pino, decolagem da pistola 0, curva direita. Na saída Arbor, transição Elefa. Oceaner 6225. Ok, então repetindo toda a autorização, Oceaner 6225, entendeu autorizado. Brasília, nível de voo 320, decola da 10 com curva à direita na subida Arbor, transição Elefa. Após uniforme Zulu 17 até Apino. O transponder é 5404. A torre 11895 e o controle 1198. Correto, Oceaner 6225, eu chamo para o pushback para dentro. Chamarei. Siga, eu falo. O Romeu até o Oscar, confirmando o destino a Irecê, decola de Salvador, sobrevoa Vera Cruz e João Duval. Autorizado, Romeu até o Oscar, para Irecê, nível 105, correto e disponível, decolagem da pistola 7, inicialmente 1 mil pés no corredor Axé. Até a liberação do controle Salvador. Controle opera em 1 no 9.8, torre 1 no 8.95, aciona 5177, o Romeu até Oscar. Correto, Romeu até Oscar, confirma o problema. Ciente para acionamento de táxi, torre 1 no 8.95, bom dia. Confirme? Afirmativo. Bom dia, Liebert, um feliz Natal para você e a família. Oceaner 6225, autorizado, chame táxi. Chamarei. Solo Salvador, voo 1923, informação hotel 360 Guarulhos. 1923, pronto, cópia. Tá pronto, cópia, 923. 1923 para Guarulhos, nível 360, autorizado via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme rota do plano. Decolagem da pistola 0 com primeira curva direita na saída da El, Leda, após Leda direto Bridge. Controle Salvador 1 19.8, torre 1 18.95, aciona 5407, 1923. Autorizou 360 Guarulhos, Upper Zulu 16, Belo Horizonte. Com o nosso plano de voo, decola da 190, curva direita, Dael Leda Bridge. Controle 198, torre 895, acena 5407, 1923. Voo 1923, correto, chame pronto para pushback treinamento. 1923. Índia November Alpha, pronto, cópia. November Alpha, pronto, cópia. Índia Índia November Alfa, autorizado voo local no meu pés, decolagem de Sono 7, curva direita, corredor Axé, com sobrevoo TGL em Valença. Controle Salvador, 1-19-8, torre 1-8-95, aciona 0171, Índia November Alfa. Índia November Alfa, correto, chame para acionamento táxi, torre 1-8-95. Salvador Oceanair 6225 para o início de táxi. Tem o POB de 7373, alterna Goiânia, 5 horas e 25 de autonomia. Oceanair 6225, táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1-8-95. Ajuste no 0-2, tem um bom dia. Bom dia, obrigado. Lima, Oscar Sierra. Para Campinas, autorizado, o nível 340. Via pelo 1-6 até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme rota do plano. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bridge. Controle Salvador, 1-19-8, torre 1-8-95. Aciona 5412, azul 4299. Autorizado em Campinas, nível 340. Segue Campinas 1-6 até Bravo, Portugal, Rubão. Decolada 1-0. Saída da Elton, São Leda, primeira curva à direita. O transporte 412. Torre 295, controle 1908. O azul 4299. Seria possível coordenar a saída Block 1 Alfa? Block 1 no Alfa. O... confirma o controle, só um minuto. Entendeu? Alinhar, livre decolagem. 6225. Afirmativo, livre decolagem da 1-0, outro na 6225. Hotel Oscar, decolado aos 4-5, mantém suba restrita a 1 no mil pés até a liberação do controle, chame o mesmo em 1-19-8. Bom dia, Hotel Oscar.